Sejam bem-vindos ao canal Tecnoeng. Meu nome é Viviane Milena, sou estudante do curso de Pedagogia da UENG de Ibirité. E juntamente com as minhas colegas Nayara Caroline e Tatiane Letícia, vamos apresentar este podcast intitulado O Poder das Big Techs e a Educação. Partindo de um cenário que existem dilemas sobre as esferas digitais, muitos países questionam a tecnologia e discutem em uma proporção na qual as Big Techs são alvos de debates conciliados a uma perspectiva de condicionamento de usuários diante a utilização das ferramentas tecnológicas. Desse modo, o surgimento dessas tecnologias vem sendo desenvolvidas através de séculos, pois desde a antiguidade a civilização vem procurando maneiras que possam facilitar em suas atividades diárias. Logo, podemos compreender através das Big Techs, que são empresas com grande porte tecnológico que vieram com o propósito de contribuir para o processo de globalização da sociedade, trazendo inovações para as pessoas nessas plataformas digitais. As maiores Big Techs são o Facebook, a Amazon, o Google, a Apple e a Microsoft, que têm o poder de controlar a população conforme os seus pedidos são apresentados na internet. Essas empresas têm grande atuação na sociedade, no meio político e social, apropriando de uma grande influência na vida de cada um que utiliza seus aplicativos. Agora, a Nayara Caroline vai falar mais sobre as Big Techs. A tecnologia vem se expandindo em conjuntura global. Sendo assim, as Big Techs acompanham esse desenvolvimento. Logo, elas são definidas por serem grandes empresas que assumem um papel na sociedade, possibilitando, por meio de seus produtos e serviços, algumas alternativas para serem usadas no cotidiano. Seguindo esse contexto, as plataformas digitais que possuem dados pessoais de seus usuários, como por exemplo, Facebook, a Uber, o WhatsApp, entre outras opções, oferecem ferramentas que criam uma falsa ilusão que o cliente irá utilizar essas respectivas funções de forma autônoma, ou seja, sem a interferência dos meios externos. Seguindo esta linha de pensamento, Morozov afirma que, de outro modo, não vai demorar muito para essas empresas como Facebook e a Alphabet recorram a um estratagema final e coloquem em risco a própria ideia de uma política democrática, vendendo-nos a ideia de liberdade como o serviço digital supremo, que elas nos proporcionariam de bom grado, por uma pequena taxa, é claro. Por conseguinte, essas empresas conseguem ter o acesso aos dados particulares de cada indivíduo. Desta forma, o questionamento se dá pelo viés de como esses dados estão sendo utilizados e como essas empresas, as Big Techs, podem nos influenciar na tomada de decisão, seja ela em âmbito profissional, bem com os aspectos pessoais. Diante dessa perspectiva, a manipulação das escolhas do sujeito e a vigilância de dados, como, por exemplo, o que comprar, o que pesquisar, são condicionamentos que essas empresas direcionam para os clientes, a fim de controlarem seus interesses e, por fim, induzirem as escolhas dos mesmos. Abramovay e Zanata dizem que as informações sobre os comportamentos e as preferências das pessoas não dependem mais de pesquisas de opinião ou de sua expressão mercantil, naquilo que elas efetivamente compram. Os dispositivos digitais produzem uma tal quantidade de dados que permitem que antecipem as escolhas das pessoas e por aí que se ampliem as possibilidades de exercer influência sobre essas escolhas. Em continuidade, as consequências da coleta de dados acarretam em uma dependência dos usuários a esses recursos, uma vez que não possui conhecimento das informações que estão sendo fornecidas e para onde elas estão sendo enviadas. Quando pensamos na educação sendo atrelada a essas tecnologias, o parâmetro de desenvolvimento tecnológico, de acordo com as ampliações do conhecimento, pode ser vista como algo positivo. Todavia, existem percalços nessa inserção de ferramentas no âmbito escolar, tendo em vista que não é seguro a forma como os aplicativos lidam com os dados e dizem em escala abrangente. Os efeitos da utilização dessas informações podem interferir diretamente na invasão de privacidade das pessoas. As empresas colocam uma espécie de divisão de interesses, em que a sociedade apenas visualiza o que as big techs permitem, fazendo uma comparação nesse sentido. Quando alguém vai em um site buscar algo que tem desejo, automaticamente surgem vários anúncios sobre aquele determinado produto, em diversas marcas, preços e tamanhos. Neste contexto, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, diz que, com base no que as pessoas clicam, quais páginas curtem e outros sinais, criamos categorias. Por exemplo, pessoas que gostam de páginas sobre jardinagem que vivem na Espanha. E então cobramos os anunciantes para mostrar anúncios para esse grupo de pessoas. Embora propaganda para o grupo específicos existe muito antes da internet existir, a publicidade aonde permite um direcionamento muito mais preciso e assim anúncios mais relevantes. Zuckerberg 2019. Bom, voltando à internet, a internet se torna uma vitrine de manipulação que busca despertar vontades com objetivos de nutrir uma sociedade capitalista que visa apenas lucro, sem se preocupar com as demandas comunitárias, reduzindo essas pessoas em meros consumidores e deixando de lado o sujeito por trás da tela do computador ou celular. O Vale do Silício é um local que se concentra a maior parte das startups mundiais voltadas para a tecnologia. Este lugar é referência quanto o assunto é voltado para inovações tecnológicas e grandes monopólios da tecnologia de informação. Os empresários construíram seus empreendimentos naquela região e conseguem monitorar uma massa de informações que perpassam aquela área, atravessando o mundo através de seus aplicativos, redes sociais, entre outros. É pertinente destacar a fala de Morozov. O autor afirma que o Vale do Silício destruiu a nossa capacidade de imaginar outros modelos de gestão e de organização da infraestrutura da comunicação. Podemos esquecer os modelos que não se baseiam em publicidade e que não contribuem para essa centralização de dados em servidores particulares instalados nos Estados Unidos. Quem sugerir a necessidade de considerar outras opções, talvez até mesmo modelos já publicamente disponíveis, corre o risco de ser acusado de querer quebrar a internet. Nos sucumbimos ao que o teórico social brasileiro Roberto Mangabeiras Unger chama de a ditadura da falta de opção. Espera-se que aceitemos que o Gmail seja a melhor e única forma possível de usar o correio eletrônico e que o Facebook seja a melhor e única maneira possível de conectarmos em redes sociais. Na sociedade contemporânea, a tecnologia tem feito parte do cotidiano das pessoas. Os monopólios que trabalham com as mídias digitais estão gerando implicações em vários setores da sociedade, uma vez que a vigilância de dados por meio de seus algoritmos faz o uso de monitoramento de dados que refletem diretamente nos aspectos econômicos da população. As grandes corporações estabelecem, através de seus serviços, um modo no qual os usuários ficam dependentes dessas ferramentas. Desta forma, as pessoas não possuem um olhar diante de outras alternativas que a tecnologia pode proporcionar. É válido mencionar que os termos de uso das plataformas abrangem uma certa complexidade em suas instruções, em que os usuários não conseguem compreendê-los. Seguindo esse contexto, é necessário discutir sobre o capitalismo e vigilância na educação pública brasileira e seus impactos na educação. Nesse sentido, é importante salientar que essas empresas oferecem serviços gratuitos, pois é mais viável para o administrador das escolas e também para fidelizar os usuários desde cedo, fazendo com que as crianças acostumem com o software, adquirindo o hábito para que depois seja difícil de escolher outros programas. É pertinente destacar que as GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft são as cinco maiores empresas do mundo que possuem uma grande dominação tecnológica perante a sociedade. Visto que, com a pandemia do Covid-19, esse controle se evidenciou. Dessa forma, tendo um poder acerca das diversas organizações econômicas. À medida em que as instituições de ensino utilizam-se de softwares considerados proprietários, o propósito de nutrir essas empresas conhecidas por serem monopólios se evidenciam. Nesse sentido, Iwata fala que o advento de uma alternativa ao modelo de softwares proprietário é um mercado dominado pelo monopólio de uma grande empresa como a Microsoft. Permite que os países em desenvolvimento tenham a oportunidade de se integrar à informacional do processo de globalização. Desta forma, é importante salientar a aplicação de outras formas de se realizar as atividades propostas vinculadas ao uso da tecnologia. Nesse sentido, é pertinente destacar como alternativa os softwares livres. Logo, quando se trata de informações e serviços oferecidos por essas plataformas, elas proporcionam ferramentas em que o usuário pode ter a liberdade em fazer seus aperfeiçoamentos como desejar, como diz novamente o pesquisador Iwata. O software livre apresenta forças políticas, culturais que apoiam a distribuição mais equitativa dos benefícios da chamada era da informação. Aparece como um nexo fundamental da malha de iniciativas para desenvolvimento sustentável dos países, de combate à pobreza e à globalização contra-hegemônica. Os softwares livres são opções que podem contribuir para que a sociedade se desvencilhe do monitoramento de dados. Por isso, é fundamental que se propague esses recursos nas plataformas de entretenimento. Agora, Tatiane e Letícia vai dar conclusão ao nosso podcast. Então, concluímos que, diante dos fatos apresentados, se faz necessário conhecer de maneira aprofundada e segura os assuntos que tangem às Big Techs, tendo em vista que o conhecimento amplia novas possibilidades e nos liberta do encarceramento das ferramentas digitais. E nessa conjuntura é importante questionar-se sobre a forma como é conduzida a tecnologia, pois é o primeiro passo para distinguir-se, né, dos processos que cercam as informações amparadas no mundo globalizado. Os termos de uso contidos nos softwares precisam ser levados em consideração. Compreendê-los é importante para entender as vigilâncias que estão por detrás do uso dessas ferramentas. E vale ressaltar que a responsabilidade não é do usuário final, Muitas vezes somos obrigados a utilizar as plataformas que coletam nossos dados. A necessidade de trabalhar uma comunicação em uma linguagem de fácil entendimento também é um aspecto que precisa ser demandado, uma vez que, ao fazer o uso dessas plataformas, sabendo das reais intenções que o desenvolvedor propôs, o cliente saberá em qual território está se adentrando, e não permitindo ser controlado através de publicidades que direcionam produtos por conveniência, alinhadas aos estímulos do consumismo em uma sociedade capitalista. Portanto, conhecer sobre softwares livres e softwares proprietários é o primeiro passo para que os cidadãos tenham uma autonomia de escolhas sobre quais ferramentas digitais utilizar, se distanciando de um lugar no qual as pessoas se tornam reféns dos monopólios de tecnologia. O papel das instituições e dos governos é de orientar a sociedade quanto ao uso dos meios tecnológicos. A informação deve ser priorizada, uma vez que, conhecendo sobre a utilização das mídias digitais e suas respectivas funções, a população não será manipulada pelos monopólios de tecnologia que induzem seus clientes a exercerem um consumo exacerbado diante a anúncios que fomentam uma publicidade que reduz as escolhas das pessoas e modulam os seus comportamentos e se importam somente com os lucros derivados de seus serviços ou produtos. Neste sentido, se faz necessário realizar um movimento entre as pessoas, através dos meios de comunicação, como rádio, televisão, que transmitam uma mensagem sobre as Big Techs, para que sejam destinadas aos representantes governamentais, de que a indústria tecnológica, através de seus meios, podem sim influenciar no comportamento da sociedade. E seguindo essa linha de pensamento, é importante que os usuários consigam ter uma compreensão dos termos de uso, que são estabelecidos no momento da utilização de determinados serviços ou produtos que estão sendo ofertados. E desse modo, eles poderão ter consciência de que seus dados são coletados e usados pelas plataformas de tecnologia de informação para interesses políticos e econômicos que não beneficiam maior parte da população. Vale ressaltar que as pessoas precisam saber que existem softwares e plataformas que não invadem a privacidade dos usuários. E por fim, queremos agradecer pela atenção e evidenciar a importância de conhecer as Big Techs e os efeitos que elas possuem perante a nossa sociedade.